3304, está livre LS, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 3304. Meu pé está autorizado. Gol no 434, ajuste 17. 40 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 07, número 2 para o pouso. 4 mil pés, ajuste no 07. 4 mil pés, 17 graus, 0, 3 mil pés. Chiné 6225, no solo aos 1-0, livre à direita, chame solo 1219. Solo 6225. Bom dia, Taxi V Alfa, Juliette Portão Oral. Complete final, torre 118.6, bom pouso, 3, TAM 3304. 18.6, boa, TAM 3304. Chané 6312, reduza para 2009. 210.6312. Quatro, 2 mil pés, ajuste no 07, livre LS, a porta está pisada. Tá, 3304, continua a aproximação, guarda na pista livre, vento de 090 graus com 05 nós, ajuste no 07. Gol no 922, no solo 212, liga direita, chama no solo 121, decimal 9. Direita 219, ligado? Chamou o solo? Intensidade 1, só se chegar aqui, chame novamente, por favor. Tá, 3304, exato, pulou a pista 10, vento de 10 graus com 039, ajuste no 07. Leve pouso 90, tá, 3304. Agora, 6/6. Pronto, cópia? Ok, Alfa Vitor Juliette, vou local Salvador, Salvador autorizado, 1 mil pés. Decolando da 1-7, inicialmente ingressando no corredor axé, conclua a direita. Controle 1-9, decimal 8. Responda 0-1, da 5-1. 3-4, direita, 0-7-0 para o lote, reporte estabilizado. Juliette, cotejamento correto, agora estou indo para o acionamento. Senegal no 07, por favor. Alugou 1922, livrou a pista. 1922, táxi em frente, Juliette, portão 7. do leste e portão 7, tá ligado? Romeu, Romeu, novembro, após a passagem da Rebois até ali, mantenha a pista no zero. O Gol no 434? O 3, 2, está prosseguindo a descida, no zero, delta 4, livre. Delta para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 7, livre LF. Delta para 2 mil pés, ficou mais estabilizado. Complete final, torre 102,6, bom pouso. Agora 4x4, aflito de LED. Sala 3304, no sol 214, livre à direita, estimando sol 1219, direção na medida precisa. 219, tá ligando, 3304. Salvador, bom dia, sala 3304, entrou. 04, bom dia, táxi Civil Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da 04. Zero decolado, 1 no 0, vento de 1 no 0, 0 graus, com 04 nós, ajuste no 0 no 7. Gol 1-4-4, continua a aproximação, aguardando pista livre, o vento 1 no 0, 0 graus, com 03 nós, ajuste no 0 no 7. Contato radar sobre a posição Conde, vou ir na proa de Pelô para interceptar a chegada, reposta de descida. Five, four, three, seven, to Confins, by a minute to copy. Expect dial departure. Expecting dial departure, and if I do, copy to go in 5, 4, 3, 7. 304, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 3304. 98, obrigado, bom trabalho. Muito bom dia, Romeu, Romeu, novembro. Papá Romeu, Romeu, Romeu, novembro, contato radar, contato para o 400. Após 2 mil pés, autorizada para o Leda. 2 mil pés, agora para o Leda, subindo para o 400, rodando a Leda. Alfa Vitor de Leste, fez ataque até o ponto de espera do 7, após o ingresso. Gol no 434 no solo ao 18, livre à direita, chama o solo 121, decimal 9. Gente, o Romeu está bravo. Foi com a proa, inicialmente com a proa 350. O Romeu está bravo, tem condições de manter referência? 980, stand by at sea clearance. Chené 6312, avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 130 graus, 05 nós, ajuste no 017. Pouso na 10, Chené 6312. To Confins via Zulu 16, takeoff runway 10 after takeoff, right turn, dial departure, then fly Leda position, then bridge. Salvador departure 119.8, squawk code 5035. Clear to Confins, level 400 via Upper Zulu 16, takeoff from runway 10, turn right on dial departure. After that, I will fly Leda and bridge. Departure frequency 119, our decimal weight, called 5035. Trip 5437, readback is correct. Come back right to pushback and start. We'll report on right to pushback and start up 5437. Machine 612 no 1, para Galeão, 360. Pronto, cópia. 360, autorizado pelo 10, decola 1-0, primeira curva direita, da Leda Bridge, controle 19-8, responde 5-0-3-3. Eu posso visual para a ponta. Meduz no 1 correto, time para a pushback será. America 980, higher at the copy, flight level 410 to Recife. Okay, 370, so stand by a minute, please. Chiné 6302, no solo 21, livre direita, chamando solo 121, decimal 9. Meu Romeu November, chame Recife 251, no alternado no 3325. Quantos anos não tinha para copiar, por favor? Paulo, Chiné 6312, levando a disputa. 6312, bom dia, taxista Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, falou no hotel, 6312. 4208, cópia. Recife 370, aperto 58, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 1-9-8, responde 5026. Correto, para pushback acionar. Tá 3179 decolado aos 23, chame controle 1198. 98. Salvador, bom dia, TAM 3179. Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Echo. Bridge fica no limite da ANFI. É fixo que intercepta a Fome Zulu 10. Alfa Victor Juliette, autorizado a alinhada e decolada, pista 197, vento de 1900 graus com 09 nós, ajustando no 017. Okay, to Recife, flight level 370 is approved via Upper Whisky 58, takeoff runway 10 after takeoff, left turn, Puka, departure, Caju, transition, squawk code 11, squawk code 5044, Salvador departure 119.80. American 980, readback's correct. Come back right to push back and start. Vento de uma centena com 0,62 de graus, ajustando 0,7. Alfa Vidas LED decolado 28, chama o controle 119 do sol 8, bom voo. Gente, transfere agora para o controle 119 do sol 8, alfa, 8 de volta. 826, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desce uma 150. Mari, acelera. negativo. Mike Eco Delta, bom dia. Prossiga. Mike Eco Delta, manda aqui autorizada a ONU 1000 pés. Decolando da ONU 7, inicialmente ingressando no corredor Axé com primeira curva direita. Controle aparelho 199.8, transponder 0125. Deixando Arábio, Sarora, Alfa, 20 Juliano. O destino é Veracruz? Tá aqui, remetido 0 a cruz, afirmativo. Sim. O 35217 apostelou Duna. O cotejamento correto, PLB é 12? 5217 apostelou 2000 pés, ajuste no 0, 97, livre LS, aposta estabilizado. Gente, chamará estabilizado na 097, 5217. Prossiga, Mike Eco Delta. Obrigado, atualmente, chamo para o táxi, Mike Eco Delta. Approved 260 to Vitória da Conquista. Take off runway 10 after take off right turn. Arbor departure after Arbor fly direct to Vitória da Conquista. Squawk code 5037. Salvador departure 119.80. Kilo de LED, go ahead, good morning. I just a minute. Are you on April 3? Stand back, please. Enche e reporte livre de rios, o 5826. Suciara, Bravo, Bravo, Echo. Já prova de flight level 300 via Upper Zulu 41. Take off runway 10 after take off left turn. Mike Oscar, Mike Oscar, Momo, departure. Tango Romeo, Oscar, Victor, Alpha, Trova, transition. Salvador Departure, frequency 119.80, squawk code 5032. Number 86, Kilo Juliet, ready back is correct. Come back right to start engine. Affirmative, start, come back to text. Azul 4298, acionando identificação, autorizado, chegada a marca, décima sequência. Com 3 horas de distância, alternada a Caju. 4208, via ainda no ponto de espera 18.6, que é Nengami 17, morreu. 17 via Índia, só do ponto de cada 10, ponto lá, pela torre de 26, e agora o ajuste é 107, obrigado. 0 vento 100 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 07, baixado e travado, confirma? Baixa de avô, 5207, de repouso, pistão no zero. Por favor, 37, review, cancel our pushback. Ok. Come here, ready. When ready. Flip 547. I will call when ready, 547. Back and start up. Approve it. Come back right to taxi. Hotel, autorização para São Paulo, Guarulhos. 923 Guarulhos, 360 autorizado, via uniforme Zulu 21. Decolada pistão da zero, primeira curva direita, saída a bordo, pois a fora elefa. Controle 119-8, corresponde 5042. Passport 27, ready for pushback and parada. Poderia retirar a saída americana? 2-1-1-4, estou autorizado para chegar a questionar a chamada. A saída do gol 1923 é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. E após este, voa Elefa para interceptar de fã do Zulu 21. Sim, então o 1923 autorizado, 360 para Guarulhos, saída Arbor, Elefa, que é a Alfa Zulu 21, e fala da 10, com a direita, transponder 198, transponder 042. Correto, 923, o controle que é 198, vamos parar para o feedback acionar. Camará, quando pronto, gol 923. Passport 37, ready for pushback and start. Trip 54, 37, pushback and start up, prove it. Come back right to your taxi. I will report to taxi 5437, thank you. 7 no solo 238, direita, solo 121, desceu ao 9. Direita 219, 5217. Approved. Stand by a minute to come, please. Stand by. 0, 0, 0. A 298 está autorizada até o 50, 050.